ficar com sofrimento alheio era o seu prazer. Você fazia o que queria e deixava morrer. De tudo são uma vergonha. Carniceiro sem dó, entrou e matou na maior. Na hora que o jogo inverteu, você fugiu, se escondeu. Achou um sangue inocente, seu jaleco manchou o crime. Sua reputação promoveu o sofrimento e a morte ali, sem um pingo de comoção. Se lembram das suas atrocidades, mais absurdas da sagrada história, uma vez que foi tudo verdade. Hoje poucos se lembram das suas atrocidades, mais absurdas da sagrada história, pois foi tudo verdade. Hoje poucos se lembram das suas atrocidades, mais absurdas da sagrada história, uma vez que foi tudo verdade. Hoje poucos se lembram suas atrocidades, um absurdo não se apagar da história, uma vez verdade, verdade. We'll be right back.